pode vagar sobre isso? Ficou, chame o centro Recife na frequência 13325, alternando 251 e solicitando a direto vídeo. É 251. 3325, alterna 251, bom dia. Bom dia. Cosmo 7 para o Galeão, tem autorizado nível 340. Sou decola da 10, cumpro o perfil da saída da Aule da Brite, onde intercepta Pesolu no 0, SMAP Lúcio Barbacena. 5450 é o transponder, 120 decimal 8 controle. 340, vamos para 10, da Aule da Brite. Pesolu no 0, SMAP Barbacena 54, 5450, transponder 208, o controle da 7754. Confirma a matrícula da aeronave? 7-7, a matrícula é total, é o último de controle. Gente, muito obrigada, me chama quando pronto proposto. 7-7, Salvador, bom dia, web 749, informação Eco, a Federação 640, São Paulo, Guarulhos. Webjet 6749 para Guarulhos, está autorizado nível 340. Decola da 1-0, saída da Aule da Brite, onde intercepta Pesolu no 6, Brava até o Zulu 13. Aciona código 5445, controle 120, decimal 8. Autorizado 340, São Paulo Guarulhos, decola da 10, da Aule da Brite, espaço no 6, PHG, que responde a 5445, controle 208, está no 10, o 6749. Thank you. 425 do São Paulo. Autorizado, puxa de estacionamento de Natax, 6749. Autorizado, puxa de estacionamento, 6749. Para o táxi do SP-749 com 5-6 a bordo, 3 horas e 45 alternando o melhor. Torno ao parto, India e Alfa me chama pronto no ponto de espera. O altímetro marca 1013. Táxi e a parte funcionando, India Alfa, após o ponto de espera vai chamar nessa frequência do SP-749. Salvador, bom dia, Rio, 976, cruzando 210 para 1250, cliente da Apple. Rio 5973, acionar a identificação, desce para 2000 pés, que é negão no 013, direto Duna, Rio 5973. Apresenta direto Duna, descendo para 2000 pés, está aumentando. Próximo ponto zero, vai ser 749. A linha decola pista 10, o vento é calmo. A linha decola pista 9, o vento é calmo, vai ser 749. Mensagem autorizada, os becas serão mais de chama táxi. O 6749 decolou 01, controle 120, decimal 8. Controle 120, decimal 8, abre 6749. Controle de Salvador, muito bom dia, web 6749, decolagem de Salvador cruzando 1800 pés. Bom dia, web 6749, contato radar, sobe e mantém 340, voa Leda. Sobe e mantém 340, vando da presente, Leda, web 6749. 493, autorizado LS, reporte estabilizado. Autorizado LS, reportará estabilizado no final. Alfa, me chama pronto no ponto de espera, Weber. Alfa, me chama pronto. Bom dia, mantenha-me escuta agora da parte do ponto da pista que decola. Excelente, meu autocópio. Pronto? Pronto. 5797 da web tem nível de decolagem na 10, usando de 060 graus com 49. Ali decola no 0, é, gente. Isso aí não tem. Só tá com o meu Charlie aqui, pronto, cópia. Tá do Guanambi, nível 085, decola da 17 no Axé, após decolagem direita. Aciona 5444 no transponder no 208 controle. Controle web 6749, livro 150 agora. Gente, ainda na escuta do controle, aguarda a transferência. Guardando 6749. Acionamento a critério do comandante, chama com o táxi. Web 6749, Recife 1251, alterna 1-3325. 251-3325, obrigado.